Eu estou muito, muito, muito, muito, muito, muito forte, firme, que hoje Deus vai curar muita gente. Muito, muito, muito, muito, muito. Oh, Jesus. Aleluia. Amém. Eu sei que Deus vai agir hoje poderosamente. Pergunta seu irmão, está preparado? Você está preparado? Deus está preparado, a unção está jorrando. Eu não sabia do testemunho. Eu não sabia do testemunho da Marlene, né? E o Espírito Santo, hoje nós estaremos orando contra aquela terceira maldição da peste. Peste, fala comigo, peste. Diga, doenças, enfermidades. Normalmente nós lutamos contra doenças nos nossos corpos, enfermidades. E as pessoas geralmente perguntam: todas as doenças são maldições? São, todas as doenças são consequências da queda. Se Adão e Eva não tivessem caído, nós não teríamos nenhuma enfermidade em nossos corpos. Certo ou errado? Mais forte? Agora, não quer dizer que todas as enfermidades são, vamos dizer, maldições diretas. Não, tem enfermidades que sobrevêm até pela idade, porque o próprio organismo se decompõe, se corrompe. A Bíblia diz que este corpo é corruptível. Com o passar do tempo, as nossas células, né, o processo de copiagem celular defasa, e aí você vê rugas, vai aparecer as manchas, e aí as células param de reproduzir exatamente, e a doença começa a aparecer. Por quê? Pelo desgaste. Agora, em média geral, Deus nos criou para saúde. Quero ouvir um amém. Saúde faz parte da bênção de Deus. Amém, amados? Diga comigo: saúde faz parte da bênção de Deus. Então, todas as doenças que nos sobrevêm precisam ser encaradas como uma maldição, precisam ser enfrentadas com autoridade. Tem gente que diz: não, Deus me mandou essa doença. Não, Deus não mandou. Deus pode ter permitido, mas Ele permitiu apenas por um período, porque a nossa promessa é a nossa cura completamente. Amém, amados? Nossa promessa é a nossa cura. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Vamos começar no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 25. Aqui Deus fala-nos sobre as doenças e as maldições. Então Ele diz assim: se o povo dele o abandonasse, se o seu povo se apartasse dos seus caminhos, 26, 25. Então Ele diz: eu trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Fala misericórdia. Mais forte. Você percebeu a primeira frase desse versículo? Trarei sobre vós a espada que executará a vingança da quebra da aliança. Ou seja, toda aliança quebrada tem um juízo. Toda aliança quebrada, fale comigo, toda aliança quebrada traz uma espada. Vocês já perceberam que as pessoas sofrem quando divorciam? Conhece alguém que se divorciou e sofreu muito no casal? Não é? Perderam os bens, brigaram, perderam a saúde, estavam tudo tão bem em casa. Aquele processo de briga é uma espada. Eu já mostrei para você que a espada na Bíblia fala das brigas constantes, dos inimigos. E é uma maldição. Então a Bíblia diz: toda aliança quebrada tem uma espada, e essa espada é a vingadora da quebra daquela aliança. Então, aliança quebrada com a esposa ou o marido, aliança quebrada com Deus, aliança quebrada com a igreja, toda aliança quebrada, ela normalmente é seguida de uma espada. Esse versículo é forte. Trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos do seu inimigo. Aqui nessa tradução minha diz, e se, ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados, por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se juntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei que vocês sejam atacados por doenças graves. Fala misericórdia, mais forte. Então você veja a doença entrando. A doença entrou como uma forma de maldição, como uma forma de quebra de alianças. O judeu sabia muito disso. Para o judeu, toda doença tinha um pecado atrás. Por isso que eles perguntaram para Jesus em João capítulo 6: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Jesus disse, neste caso, esta doença é para ser revelada a glória de Deus na sua vida. Às vezes vem uma enfermidade contra você, às vezes vem um ataque contra você, não é necessariamente porque você pecou, não. Não é necessariamente porque você quebrou as alianças, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes o inimigo te ataca e Deus permite, só para envergonhar um diabo, só para dizer, você o atacou, eu vou curá-lo, eu vou abençoá-lo, eu vou fazê-lo prosperar, e eu vou dar para ele um dom de autoridade, depois da minha cura na sua vida, amém? Então, você veja aqui, a palavra doenças graves, fala comigo, doenças graves, é uma consequência da quebra da aliança. Que interessante, é uma consequência da quebra de uma aliança, de uma aliança, conceito que normalmente a igreja não entende, conceito que normalmente a igreja nem acredita que é isso tudo. Ah, isso é muito exagero, não é tudo isso também não. Não? Tá bom, fica com a palavra de Deus, eu acredito na palavra, eu fico com ela. 2 Samuel 24, 13, o profeta vem a Davi. O rei Davi tinha feito algo que não agradou ao Senhor. O rei Davi tinha quebrado um pacto com Deus. Olha que coisa interessante. Aqui você vê a prática de Levíticos. Aqui você vê o exemplo real, a vivo e a cores de Levíticos. E debaixo de um homem de Deus. Davi não era um ímpio. Davi não era alguém estranho às alianças. Davi era um servo, um poeta, um salmista, um adorador, até vestia estola de vez em quando. Ele era quase um sacerdote, embora se fosse rei, porque ele ouvia a voz de Deus. Davi era uma pessoa super especial, e Davi quebra um pacto, né? E numera o povo no capítulo 24, versículo 1, diz assim, em outra ocasião o Senhor Deus ficou irado, né, com Israel, e Davi, Davi enumerou o povo, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, enumera a Israel e a Judá. Então aqui Davi cai no pecado do orgulho, cai no pecado da soberba, do tamanho, né, dos números que haviam em Israel. Agora vamos no versículo 13. E Gade, o profeta, foi falar com Davi e contou o que Deus tinha dito, e perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de doenças e pestes na sua terra? Resolva agora e diga aquele, e dê-me a resposta para que eu devo dar a Deus. Davi respondeu, estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus que nos castiga, pois Ele tem misericórdia de nós. Então o Senhor mandou uma peste que caísse sobre o povo de Israel, de manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70 mil homens. Quando o anjo do Senhor chegou para destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o seu povo e disse ao anjo que estava matando, para, chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava ferindo o povo, e disse ao Senhor: Deus, só eu sou culpado. Fui eu que errei. O que é que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que devemos ser castigados. Naquele mesmo dia veio Gade e disse a Davi: Suba até o terreiro de Malhar Cereais, que pertence a Araúna. Construa ali um altar para Deus. E Davi obedeceu a ordem de Deus e foi como Gade disse. Araúna olhou tal versículo, né? Aí diz: e a praga cessou. Fala comigo: e a praga cessou. Mais uma vez. De novo. E a praga cessou. Quantos querem que Deus possa curar você? Se houver alguma doença, se houver alguma praga, se houver alguma enfermidade, não é? Talvez você, às vezes a gente faz isso até sem perceber. Você acha que Davi percebeu? Que ele numerou o povo e com isso ele desagradou a Deus? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Ele fez isso tão naturalmente, né? Ele fez aquilo intuitivamente, né? Mas ele machucou o coração de Deus. Ele quebrou uma aliança, que era a aliança da humildade. Ele quebrou uma aliança, que era a aliança da dependência. Ele quebrou uma aliança, que era a aliança de andar debaixo da bênção de Deus. E a consequência veio para ele. Que coisa. E ele escolheu das três opções, ele escolheu. Ele disse: eu prefiro cair 3 dias nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E Deus, né, poupou Jerusalém no meio daquela, de toda aquela situação. Vai, vamos para 1 Reis capítulo 8. Livro de Reis capítulo 8. Agora começa aqui o processo. 1 Reis 8. 1 Reis capítulo 8, versículo 37, 38. 1 Reis 8, 37, 38. Diz assim: e quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou colheitas forem destruídas por ventos, ou bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver pestes ou doença entre o povo. Uau! Tanta situação. Quando você tiver problema financeiro, quando você tiver problema de praga, não é, nos negócios, seus negócios estiverem indo ruins, gafanhotos entrando, acidente de carro, roubo, sócio malandro que entrou para te roubar, quando você tiver problema de doença, quando você tiver um problema de enfermidade grave. Então Deus foi falando diversas situações. Quando o inimigo vier contra você, quando você for apertado, ações judiciais, fofocas, calúnias. Eu falei sobre a besta fera. Ô, coisa bem falada foi esse negócio de besta fera, hein, gente? Foi ou não foi? Quantos tem umas besta fera andando perto de você durante o dia, que você tem que amarrar praticamente todo dia? Uma coisa bem falada, né? É uma fera que tem o poder de estragar e não tem nenhuma inteligência, não responde ao comando da lógica. Não é um negócio bem falado. É um espírito de destruição que vem para machucar, para rasgar, para ferir. Está tudo tão bom, ele vem para tirar a paz. Eu costumo dizer, Satanás sabe que não pode nos vencer. Ele já sabe que ele foi derrotado na cruz. Quantos concordam? Mas ele acha, ele diz: eu não posso te vencer, mas eu posso te machucar, eu posso te ferir, eu posso tirar a sua paz. Aí eles soltam as bestas feras para te perseguir. Só que agora você está ungido por Deus para ordenar que essas bestas feras virem do seu caminho. Diga: vai embora, vai, né? Você desvia o rosto dessas bestas feras contra você, para outro lugar. Deus vai botar problemas outros na vida daquelas pessoas que são as bestas feras, para eles terem outras pessoas para brigar, para complicar, para preocupar, e eles esquecem e têm paz com você. Amém, gente? É impressionante, né? Então aqui, voltando aqui, aqui a Bíblia diz: quando houver uma situação difícil na sua casa, quando houver uma situação difícil na sua família, e entre essas situações, uma delas é a doença, é a peste, ou é a praga, o que é que você faz? Deus nos deu um antídoto. Quantos querem um antídoto do Senhor? Aleluia. Fala assim: é bom estar debaixo do esconderijo do Senhor. Fala: bom saber que existe um lugar um antídoto. O que é que Deus diz? Verso 38. Aí ele diz, verso 38, 37, quando houver, 38, escuta as suas orações. Fale amém. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção desta ou deste templo ou desta casa e orar, que coisa, e orar, Deus disse a saída, ele disse, estender as suas mãos na direção deste templo ou desta casa e orar, escuta, Senhor, a sua oração. Fala amém. Mais forte. Quem está fazendo essa oração é Salomão, gente. Salomão está santificando o templo. E ele está dizendo, aquele templo é o lugar onde Deus escuta a oração. Escuta, Senhor, a oração. E diz assim, então ouve do céu, lugar da tua habitação, perdoa e haja. Perdoa, escuta a sua oração, lá do teu santo céus, ouve o teu povo, perdoa-os e ajuda-o. Eu gostei dessa expressão. A minha tradução diz, e ajuda-o. Ah, que gostoso. Que gostoso. E ajuda-o. Por quê? Aí diz assim, e haja, ali, né, naquela outra tradução, retribuindo a cada um conforme os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu, Senhor, conheces o coração de todos os filhos dos homens. Aí ele diz assim, nessa tradução, escuta a sua oração, lá do teu santo céu, ouça o teu povo, perdoa e ajuda-o, pois tu conheces os pensamentos secretos do coração humano, trate cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça, durante todo o tempo que eles viverem nesta terra, que tu destes aos nossos pais. Qual é a saída para uma situação de doença? Qual é? Qual é? Levanta a tua mão no templo, ou para a direção do templo, se você não puder estar lá. Porque ele estava falando para tribos que habitavam 600 quilômetros. Então Deus diz, se você não puder vir, então que você levante a tua mão e o teu rosto e ore voltado para a casa de Deus. Eu tenho dito para vocês, não tem doença que as águas que fluem deste altar não é capaz de curar e restaurar. Não existe doença. Não existe doença. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Não existe doença. Aqui diz assim, ouça a oração dessas pessoas lá dos céus, ouça, atende e ajuda-o. Meu Deus, quantos querem que Deus te ajude? É muito bom ter Deus nos ajudando, é ou não é? Tem uma canção que a gente cantava, a gente parou de cantar, que tinha uma frase para, e nos ajuda contra o inimigo. Que, às vezes você está abatido, quando você está debaixo de uma doença, a própria doença já tira a força. Dificilmente eu baqueio, né? Graças a Deus. E até porque eu tenho uma alimentação muito natureba. Mas de vez em quando eu engraço, né? E esses dias eu fui comer um pedacinho de carne vermelha, que eu nunca como carne vermelha. Um cordeiro que estava assado. Eu olhei para aquela coisa, que gostoso. No lugar que eu estava andando, fui fazer algumas reuniões, e eu peguei uma lasquinha daquele cordeirinho. Duas, uns três lasquinhas. E o negócio ficou gostoso. Mas que comida, que carne gostosa. Eu lembrei até do cordeiro aqui, Pascoal. Mas de noite, olha, olha, olha. E no outro dia eu estava fraco. Fazia meses, anos que eu não sentia a minha força. Eu procurei, onde é que está a minha força? Foi embora. Por quê? É, foi, olha, a gente não está acostumado, né, gente? O organismo é... Não tem esse negócio, não, mas já imagina, um organismo limpo, você bota, né, uma bomba de gordura, de uma, sei lá, o que, que não devia ter naquele cordeiro rolando ali. Mas eu, naquele dia eu ainda lembrei desse texto. Eu disse, gente, a pessoa quando está doente, falta-lhe a força. Ela precisa de alguém que o ajude, né? Alguém que o ajude. Você tem Deus que te ajuda quando você precisar. Ele te ajudará. Ele te ajudará. Ele te ajudará. E aqui diz assim. Agora, o que é que o judeu tinha que fazer? Ele tinha que orar voltado para a casa de Deus. Ele tinha que levantar as mãos para o Deus dos céus, voltado para a casa de Deus. Que força tem a casa de Deus? Dá para dizer amém? Que força tem a presença e o poder de Deus? Eu vou ler o mesmo texto, só em 2 Crônicas 6, versículo 28. 2 Crônicas 6, é mais ou menos a correlação do texto de Reis. Aqui ele diz assim: quando nesta terra houver falta de alimentos, ou pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos, ou por bandos de gafanhotos, quando teu povo for atacado pelo inimigo, ou quando houver peste ou doença, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça, está escrito aqui, e do seu sofrimento, versículo, que coisa, se alguém dentro do teu povo sentir o peso da sua desgraça, não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia, viu gente, é a tradução NHIV, tem muitos cristãos que não gostam dessa palavra, inclusive eu não gosto de usar nem no púlpito, mas como está na Bíblia, eu tenho que ler, nessa tradução, né? Também não tem preconceito, a palavra desgraça quer dizer sem a graça de Deus, apartado da graça de Deus, entregue a sua própria sorte. É uma palavra muito feia, né? Mas é isso que ela quer dizer. Então ele diz assim, quando for atacado, aí diz, quando o teu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver peste ou doença, o teu povo escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento. Gente, que coisa ter um lugar de alívio para você, ter um lugar de refrigério, ter um lugar onde você pode orar, sentindo o peso do seu sofrimento, sentindo o peso da sua dor, da doença, às vezes dos tumores, às vezes do problema do câncer, às vezes do problema de um mau exame, às vezes do problema de um problema gástrico, às vezes uma situação, né, como nós ouvimos hoje, quase na medula óssea, um problema grave. Eu quero dizer, meu irmão, que o povo de Deus pode chegar nisso, porque diz, quando isto acontecer, então é possível acontecer. Só que quando acontecer, e se acontecer, está amarrado em nome de Jesus que não aconteça, mas se acontecer, Deus já preparou o lugar de escape para você. Deus já preparou o lugar da sua cura. Deus já preparou o lugar da sua redenção. Deus já preparou o lugar da resposta para aquela necessidade, aquela dor que por acaso bateu na sua vida. Aí ele disse, né? Escuta as suas orações, tá, tá, tá. Aí no versículo 30, escuta a sua oração, ouve o teu povo lá do teu santo céus, perdoa-o e ajuda-o, pois só tu conheces os pensamentos secretos do coração de um homem, tu tratas cada pessoa como ela merece. Fala, misericórdia de mim, Senhor. Deu a salva de palmas a ele. Forte demais, né? Que palavra. Que coisa real, verdadeira. Que você lê isso aqui? Você vê alguém aqui de joelho com lágrimas, dizendo, Deus, saí, quebrei alianças, afastei, adoeci, levei o peso do meu sofrimento, né? Estou debaixo de um ataque do maligno contra a minha vida. Às vezes não é nem que quebrou a aliança, às vezes não é nem que errou, às vezes é só um ataque do mal mesmo. Mas eu estou num lugar da fonte das águas que saram. E a resposta, a receita aqui é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Levanta tuas mãos ao Deus capaz. Na casa de Deus, né? Levanta as suas mãos e ora ao Deus. Que bênção. Que bênção. Que coisa. Aleluia. Fala comigo, aleluia. Capítulo 20, versículo 9 e 10. Capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 9 e 10. Esse aqui é demais. Olha o que que ele diz. Acharam? 8, 9 e 10. Diz assim: o teu povo tem morado nesta terra, e nós te construímos esta casa, um templo em tua honra. E nós dissemos assim: se alguma doença ou desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos no teu templo, aonde tu habitas, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás a nossa oração. Que, vou repetir. Essa, por que eu vim com essa Bíblia hoje? Porque as palavras, as frases são, parece que foram escolhidas a dedo, né? Vamos de novo. Versículo 8 e 9. Diz assim: o teu povo tem morado nesta terra. Quantos têm encontrado lugar aqui em Brasília que Deus te plantou aqui, a sua cidade? Teu povo tem morado nesta terra, e aqui nós construímos a ti a tua casa, o teu templo em tua honra. E nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerras ou doenças, falta de alimentos, então nós viremos a tua casa, o templo onde tu habitas, e no nosso sofrimento clamaremos, e a ti pediremos socorro, e tu atenderás a nossa oração. Que coisa! Vamos ler ali agora? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória a Deus. Está dito, acabou, gente. Precisa falar mais alguma coisa? Está falado, está decretado. É ou não é? Amém? Falou tudo. Pode vir, às vezes vem doença, vem. Vem por quê? Vem por desobediência, vem por quebra de aliança, vem por ataque do mal, vem por castigo, vem por guerra. Eu gostei quando ele colocou as duas opções: castigos ou guerras. São as duas frentes aonde o inimigo chega em nós. Ou às vezes é quebra de princípios, quebra de aliança, ou às vezes não é nada. Você está andando com Deus, mas o diabo está com raiva de você, e ele veio como guerra na sua vida. Mas quer ele entre como guerra, quer ele entre como a doença venha, como consequência de uma quebra de aliança, existe um Deus capaz de curar você, restaurar você. Existe um Deus capaz de dizer: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. É impressionante, quantas vezes, né? Salmo 103, vamos lá, Salmo 103, a gente lê o Salmo 103, Salmo 91, Salmo 103, versículos 3 e 4, Salmo 103, versículo 3 e 4, ele diz assim: o Senhor é quem perdoa todos os meus pecados, e cura todas as minhas, algumas das tuas enfermidades. Ele cura algumas das minhas doenças. Hã? O Senhor teu Deus cura todas as tuas enfermidades. Ele quem te salva da morte e te abençoa com amor e bondade, e enche a sua vida com muitas coisas boas. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. A gente lê: eu sou o Senhor que te sara. Como que Ele sara? Ele visita você na sua casa? Não necessariamente. Ele te sara na sua casa. Eu já te mostrei Levíticos. Ele te salva quando você trouxer a guerra ou trouxer o castigo pelo qual entrou aquela doença no altar do Senhor. Quando você clamar diante do altar e chorar, sabendo o peso do seu sofrimento e o peso daquilo que muitas vezes machuca, a culpa, machucando a alma, machucando as emoções. Porque eu gostei quando ele diz: Deus conhece os segredos e o coração íntimo de cada um. E é mesmo. A gente não conhece não, mas Deus conhece. Quantas culpas, né? Ah, Senhor, eu não devia ter feito, mas eu fiz, e aí eu me adoeci. Quando bate a enfermidade, geralmente bate com ela a culpa, a falta de segurança. Será que foi porque eu fiz aquilo? Será que foi porque, né? E aí vem, e aí a segurança do homem começa a se abalar. Não tem importância. O que é que Deus está dizendo? Vem, é aqui no altar que você vai ser curado. É na casa de Deus que você vai ser curado. Vem, traga o castigo. Vem, traga a guerra. Vem, traga a culpa. Porque aqui Deus te dá a vitória na guerra. Deus cura a doença. Deus retira a culpa. Te lava, te liberta, te restaura e faz você inteiro como Ele criou você para ser. Completamente inteiro. Completamente inteiro. Glória a Deus. Muito, muito bonito, né, gente? Só mais um versículozinho, vamos. Está chegando a hora já, mas eu estou muito animado aqui, né? Provérbios 18, 14. Provérbios 18, 14. Ele diz assim: o espírito do homem o sustentará na hora da sua enfermidade. A palavra espírito aí, pneuma, é a unção do homem. A unção do homem, a força de Deus no coração dele. Se a pessoa aceita a doença, se prostra, ela é vencida. Aí ele diz: mas o espírito abatido, quem o levantará? Se você tem uma doença, uma enfermidade, você tem que compreender que a coisa mais importante é guardar o teu espírito. É orar em línguas, é adorar, é estar cheio da presença de Deus. É dizer: eu sei que o inimigo me atacou, né? Mas eu tenho um Deus que luta por mim, que me dá vitória. Eu tenho um Deus que peleja as minhas guerras. Eu tenho um Deus capaz de me curar. Amém, amados? O último versículo de hoje, capítulo Mateus capítulo 10, só um versículo de Jesus, Novo Testamento, e nós vamos entrar agora na unção da cura. Pergunta seu irmão: está preparado? Deus é fiel. Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar. Fala comigo: e curar todas as sortes de doenças e enfermidades. Jesus deu autoridade. Quero te dizer para você que a autoridade de Jesus de Nazaré está sobre mim e sobre esta igreja, esta noite, para curar toda sorte de enfermidade na sua vida. Jesus chamou os discípulos e disse: vocês não vão curar algumas enfermidades, vocês vão curar todas as enfermidades. Se por acaso entrou alguma maldição na sua história, e essa maldição entrou com a doença, este mês você está pondo os pés na terra dos milagres. Semana que vem, a última terça-feira, vai explodir milagres na sua vida. Nós vamos quebrar o espírito da fome, da miséria, e vamos abrir a porta da prosperidade na sua vida para sempre, nos céus e na terra. A unção do Espírito Santo vai ser jorrada na sua vida. Quantos querem isso? Diga amém, Jesus. A palavra de Deus tem a cura, tem a libertação, tem a verdade. E a palavra de Deus, na verdade, nos liberta e traz toda a sorte de prosperidade das nossas vidas. Amém? Eu entendo isso, sei disso. Com temor e responsabilidade. E hoje, o Espírito Santo está aqui para te visitar. Hoje a unção de Deus te curar. Jesus deu autoridade aos discípulos. Fala comigo, autoridade. Mais forte, autoridade para curar todas as enfermidades. Tem uma enfermidade no seu corpo, ela vai ser curada hoje em nome de Jesus. Ela vai embora do seu organismo para sempre em nome de Jesus. O Deus eterno vai te visitar poderosamente, gloriosamente hoje. Amém? Que textos fortes, né, gente? Que palavras, que coisa. Deus está aqui te esperando. O Espírito Santo está aqui para ministrar a sua vida. O Espírito Santo está aqui para tirar a sua culpa, para vencer as suas guerras e para tirar as doenças e te curar completamente. Baixa a sua cabeça, fecha a sua Bíblia, diga comigo: Senhor meu Deus, eu te dou graças pelo poder da tua palavra. Diga: Senhor meu Deus, hoje eu ouvi a tua palavra, e essa palavra traz cura no meu corpo, essa palavra restaura a minha alma, e aonde houver uma doença, agora ela vai retroceder, ela vai obedecer a voz de autoridade, ela vai obedecer a voz de comando que o nosso Deus determinou a esta igreja e ao Bispo Rodovalho, em nome de Jesus. Ela vai retroceder, obedecendo a voz do Espírito Santo. Oh, taralabarachurian, taralamahari, oriasa, taralabarachuri, alamarasa. Diga: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, perdoa os meus pecados. E se eu pequei contra ti, meu Deus, eu me arrependo hoje, Senhor. Se eu carrego o peso do meu sofrimento, nas consequências, eu te peço perdão, que o Senhor possa me atender hoje, ouvir a minha voz, estender os seus braços e me amar, me curar, pois eu sou teu filho e eu volto para teus braços, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Venha com fé, venha com a certeza que há um Deus capaz de te ajudar. Venha com a certeza que há um Deus capaz de te abençoar. Isso, venha com seus olhos fechados, levanta suas mãos. Mesmo Jesus que andou pela Judeia, mesmo Jesus que andou em Jericó, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Jesus está fé te salvou. Proclama que é um Deus que leva a tua dor nesse instante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, meu Deus, teu milagre anda, tua fé te salvou. Toma teu milagre e anda, tua fé te salvou. Levanta bem alto as suas mãos. Diga agora: Senhor, meu Deus, hoje eu declaro que eu estou nas águas do tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Diga: hoje eu declaro que neste lugar eu clamo a ti e tu me escutas, ó Pai. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, estende as suas mãos e agora traz a minha cura. Diga: eu repreendo agora a doença, mais forte, a doença, a enfermidade, qualquer que seja, vai embora em nome de Jesus. Põe a sua mão onde está a sua enfermidade agora. Diga: em nome de Jesus, eu declaro agora que toda doença, toda enfermidade e maldições sai agora em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que do teu santo céus tu estás ouvindo a minha oração. Levanta as suas mãos, diga: hoje, aqui no altar da tua casa, eu levanto as minhas mãos ao Deus eterno, ao Deus dos céus, que escuta a minha oração do lugar da tua habitação. Diga: em nome de Jesus, Senhor, alivia o meu sofrimento, lava, Senhor, o meu coração. Diga: em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, lava a minha culpa, Pai. Se em nome de Jesus, se eu pequei, o teu santo sangue me purifica nesse instante, e eu volto para ti. Mais forte: eu volto para ti e eu recebo a cura. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte. Sara-me, cura-me, basta uma palavra que saia do meu sono de amor. Jesus, quietinhos, o Espírito Santo está movendo agora. Deus está te curando. Jesus de Nazaré passa por você. Deus eterno te sara. Sabe por que você está sentindo dormência nas suas mãos, dormência nos seus lábios? É o Espírito Santo que te toca. Você está sentindo como fogo que invade seu corpo. Deus está te visitando agora. Ele está curando o seu mioma, os cistos. Ele está curando seu útero. Ele está restaurando você, te fazendo de novo. Aquele tumor, aquela sentença daquele exame, Deus hoje muda a sua sorte. Muda a sua sorte. O Deus eterno chega para te curar. Diga: eu recebo, Jesus. Mais forte: eu recebo, Jesus. em nome do Senhor. Eu tomo posse e eu proclamo agora a minha cura, em nome de Jesus. Só um minutinho. O livro de Tiago, a Bíblia diz assim: orai uns pelos outros para que sejais curados. Você vai pegar alguém que está perto de você, não precisa nem de orar, você já está debaixo da unção. Você só vai dizer: Deus está me curando agora. Você vai declarar qual é a área da sua vida. Proclama. 2 a 2, 3 a 3. Quem sente que o Espírito Santo está te visitando? Quem está debaixo de uma visitação forte de Deus? Bem forte. Você está chorando? Tem muita gente muito tocada. Levanta as suas mãos. Se você sente que o Espírito Santo... O que você sente que o Espírito Santo está ministrando na sua vida? Paz? Estava angustiada? Que tipo de angústia que estava dentro de você? Desde manhã. Sim. Muito nervosa, muito chateada, muita opressão. E você lançou isso sobre ele. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Jesus. Glória a Deus. Quem mais quer falar? Tem alguém aí? Fale, querido. É o Marcelo? Ok, fale. É a Sônia, nossa professora. Fala, Sônia. Pode falar, Sônia. Olhe para mim aqui e fale. Boa noite, igreja. Eu vou contar rapidamente. Eu tinha um problema na glândula tireoide, um anticorpo que não reconhecia a minha glândula como sendo um órgão meu. Então esse anticorpo atacava a minha glândula para destruí-la. Só para vocês terem uma ideia, o índice de, o valor de referência é 15 unidades, não sei dizer a unidade, o nome da unidade, mas o valor é 15. E o meu dava em torno de 3 mil, 3.200, uma coisa assim absurda. E eu vim fazendo as campanhas para que eu fosse curada, e agora faz uma semana que o índice voltou ao normal e eu estou completamente curada. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Presta atenção, Deus está te curando. Pega a sua cura. Declara. Não tenha medo, não. Fale. Às vezes a pessoa chora. Está debaixo de uma visitação. Ela precisa falar e tomar posse. Quando você está chorando, é porque o Espírito já está te tocando. Deus já está te tocando. Agora você precisa pisar nas águas e dizer: eu creio. Jesus está me tocando agora. Mais alguém quer falar, compartilhar? Rapidamente, antes de eu fazer a bênção apostólica. Deus está liberando a unção sobre você. Tem muita gente sendo curada, muita gente. Tem tumores. Vou falar uma palavra para você. Hoje à noite, amanhã, depois de amanhã, 3 dias, durante 3 dias, o Espírito da cura vai estar se liberando em você. Seu corpo vai estar expelindo doenças. Doenças vai sair de você. Doenças vai sair de você, em nome de Jesus, em 3 dias. Você pode dizer: eu recebo em nome de Jesus? 3 dias. 3 dias. Os sinais de Deus vão estar te acompanhando. Aleluia. Jesus está te tocando. Tumores no seio. Deus está curando alguém de tumores no seio. Pessoa que estava com muito medo, porque o médico deu uma sentença ruim para você. E Jesus te cura agora. Perceba que está tudo dormente aí. Deus está te curando nesse instante, em nome de Jesus. No útero, Deus está dissolvendo. Todas as mulheres que têm algum problema no seio, no útero, põe a mão e declara, enquanto nós estamos orando. Se você tocar a unção, vai ser direcionada para lá. O poder de Deus vai te queimar nessa região. A unção vai chegar lá, especificamente, e vai tocar você, em nome de Jesus. Quem tem problemas renais, põe a mão nos seus rins. Se você tem problema no estômago, põe a mão no seu estômago. Se você tem problema de tireoide, põe a mão na sua tireoide. Onde houver qualquer enfermidade, põe a mão agora, nós vamos orar mais uma vez. Diga: hoje eu declaro, pela palavra de Deus, que a minha vida está sendo restaurada. Em nome de Jesus, o Deus eterno, meu abrigo, a minha habitação, meu alto refúgio, o meu esconderijo. Ó Senhor, em Ti me refugio, em Ti, Senhor, eu encontro proteção para as minhas dores. Diga: em nome de Jesus, eu declaro agora que, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, eu saio restaurado e curado. Eu sei, Senhor, que a unção me perseguirá. 3 dias, a minha cura se manifestará, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Deu as salvas e palmas aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o anjo do Senhor acampe ao seu redor e te proteja de agora e para sempre.